Caprichão, dia 13 de dezembro tem Aviões do Forró no Palácio, Forró em Mossoró. Pensa no negócio bom. Maracuni, já me sinto lá. Aviões. Outro dia me levaram pro Forró e vi de Santa que o negócio tava bom, tava. Outro dia me levaram pro Forró, sempre o avião, e vi de Santa o negócio tava bom. Redendo, me adirendo, me de repente por causa de putaria, alguém puxou uma besteira e começou a confusão. Mas de repente, por causa de brincadeira, alguém puxou uma peixeira e começou a confusão. Tinha gente gritando, por todo lado a confusão tava formada, era grande o barulhão. Olha, eu que sou um cara apaziguador, na base do amor, olha, acabei com a discussão. Mas eu que sou um cara apaziguador, na base do amor, maravilhão, maravilhão. Para que eu fui acudir um, dois, três, acudir quatro, cinco, seis. Fui acudir um, acudir dois, acudir três. Acude 4, 4, 4, 5, 6. Olha que eu fui, acude 1, acude 2, acude 3. Acude 4, olha o neninho, hein? Fui, acude 1, 2, 3. Acude 4, 4, 4, 5, 6. Tem a gente gritando, por todo lado, acorde, acorde, acorde eu, acorde ela. Saí correndo, olhando aquela gritaria. Acude todo mundo, juro que eu não podia. Saí correndo, olhando aquela gritaria. Foi mal, meu irmão. Não esqueça do Xenique, não, viu? Arma, mista, som! Acude 4, 4, 4, 5, 6. Um, acude 1, acude 2. Agora nova pancada, hein? É. Para que eu fui, acude 1, acude 2, acude, acude 3. Acude 4, vou dar uma amenda a você. Acude 1, acude 2, acude 3. Cada um é 10 centavos, vai lá. Abração, meu patrão, mano, Mr. Som. Amigão do Rosal, vem lá de Fortaleza. É. Vamos juntar o bichinho pra repancar. Vamos só fazer ao vivo. Deixa pra mim, Riquelme. 100% aviões, caraúbas. Outro dia me levaram pro forró e me disseram que o negócio tava, tava, tava bom. Outro dia me levaram pro forró, levaram também, e me disseram que o negócio tava bom. Redindo de repente por causa de brincadeira, alguém puxou uma peixeira e começou a confusão. E de repente por causa de brincadeira, alguém puxou uma peixeira e começou a confusão. Tinha gente gritando, todo lado a confusão tava formada, era grande o barulho. Mas eu que sou um cara apaziguador, na base do amor, olha, acabei com a discussão. Mas eu que sou, e quebra aquele negócio daquele jeito, vai. Eu acudei, acudei 4, 5, 6. Fui, acudei 1, acudei 2, acudei 3. Acudei 4, 4, 4, 5, 6. Fui, acudei 1, acudei 2, acudei 3. Acudei 4, 4, 5, 6. E acude um, acude dois. E a metaleira chegou. Simbora, vem, bora, metaleira. Um abraço, meu patrão Vicente do TP, cheiro verde. É da Lamparinas, vai pizzaria. As mercadorias boas. Refrigerante, porra, para Guel. Me devendo um carneiro, hein, velho.